Fecheiro 39. Vais ler a tua carta? Ele retirou-a da mesa onde ela a tinha deixado e deu-lhe. Ela corou ligeiramente e aceitou-a. Não é importante, leio depois. Eu vou para a cozinha, se for particular. Ela corou ainda mais. Não é nada. Ele ergueu uma sobrancelha. Ela encolheu os ombros impacientemente e rasgou a aba do envelope, retirando uma única folha de papel. Vê por ti, então. Eu disse-te que não era importante. Ah, não é? Pensou ele. Mas não disse nada em voz alta. Agarrou a folha e olhou para ela. De facto, não era nada transcendente. Uma notificação enviada pela biblioteca da universidade que frequentava a dizer que uma referência específica que ela pedira, infelizmente, não podia ser obtida pela biblioteca, mas podia ser vista na coleção particular da Stuart Papers, no anexo real da Universidade de Edimburgo. Ela observava-o quando ele ergueu o olhar, braços cruzados, os olhos brilhantes e os lábios contraídos, desafiando-o a dizer alguma coisa. Deverias ter-me dito que estavas à procura dele, disse ele baixinho. Eu poderia ter ajudado. Ela encolheu os ombros e ele viu-a engolir em seco. Sei fazer pesquisa histórica. Eu ajudava o meu pai. Ela parou de falar, prendendo o lábio inferior com os dentes. Sim, eu sei, disse ele. E sabia. Ele agarrou-a pelo braço e levou-a pelo corredor até à cozinha, onde a sentou numa cadeira da velha mesa desgastada. Vou pôr a chaleira a ferver. Não gosto de chá, protestou ela. Tu precisas de chá, disse Roger com firmeza. E ligou o gás com um ush determinado. Virou-se para o armário e tirou chávenas e pires. E pensando melhor, a garrafa de whisky do armário de cima. E não gosto nada do whisky, disse Brianna, olhando para ele. Ela começou a afastar-se da mesa, mas Roger impediu-a, agarrando-lhe o braço com uma mão. Eu gosto do whisky, disse ele, mas odeio beber sozinho. Vais fazer-me companhia, não vais? Ele sorriu-lhe, esperando que ela retribuísse. E ela finalmente sorriu, meio a contragosto, e relaxou na cadeira. Ele sentou-se à frente dela e encheu metade da chávena com um líquido pungente cor de âmbar. Respirou com prazer, diante dos vapores, e bebericou devagar, deixando a forte bebida fina descer-lhe pela garganta. Ah! Suspirou. Glenn Morangi, tens a certeza de que não queres beber comigo? Talvez um bocadinho no teu chá? Ela negou, abanando a cabeça em silêncio. Mas quando a chaleira começou a apitar, levantou-se para retirá-la do lume e despejar água quente na chaleira de louça que estava na mesa à espera. Roger levantou-se e colocou-se atrás dela, rodeando-lhe a cintura com os braços. Não tens de te envergonhar, disse ele delicadamente. Tens direito de saber, se puderes. Afinal, Jamie Fraser era o teu pai. Mas ele não era, de verdade. Ela baixou a cabeça. Ele viu o redemoinho no topo. Uma repetição do que ela tinha no meio da testa, que lhe levantava os cabelos numa ligeira onda. Eu tive um pai, disse ela, parecendo um pouco engasgada. O meu pai, Frank Randall, era o meu pai. E eu amava-o. Não me parece bem procurar outra coisa, como se ele não bastasse, como... Não é isso, e tu sabes. Ele virou-a para si e levantou-lhe o queixo com um dedo. Não tem nada a ver com Frank Randall, nem como tu te sentes em relação a ele. Sim, ele era o teu pai e não há nada que mude isso. Mas é natural te sentir-te curiosa, querer saber. Tu já quiseste saber? Ela levantou a mão e afastou-a dele, mas agarrou-lhe os dedos. Ele respirou fundo, encontrando conforto no whisky. Assim já quis. Acho que é preciso. Entrelaçou os dedos nos dela, levando-a em direção à mesa. Senta-te, vou contar-te. Ele sabia como era não ter um pai, principalmente um pai desconhecido. Durante algum tempo, logo depois de ter começado a estudar, começara a analisar obsessivamente as medalhas do pai, levava a caixa de veludo no bolso e gabava-se aos amigos a respeito do heroísmo do pai. Contava histórias sobre ele, tudo inventado, disse ele, olhando para as profundezas aromáticas da sua chávena de chá. Fui repreendido por perturbar, apanhei bofetadas na escola por mentir. Olhou para ela e sorriu, incomodado. Eu tinha de o tornar real, percebes? Ela assentiu com os olhos intensos e cheios de compreensão. Ele bebeu mais um gole de uísque sem se preocupar em saboreá-lo. Felizmente o meu pai, o reverendo, parecia saber o que se passava. Começou a contar-me histórias a respeito do meu pai. Histórias verdadeiras. Nada de especial, nada de heroico. Ele era um herói, sim. Jerry Mackenzie. Levou um tiro e tudo. Mas as histórias que o meu pai contava eram todas a respeito de como ele era na infância. Como fez uma casa para um andorinhão, mas o buraco ficou grande demais e entrou lá um cuco. Do que gostava de comer quando vinha para cá nas férias e eles iam à cidade. Que enchia os bolsos com burriés que arrancava das rochas e depois esquecia-se deles estragando as calças com o fedor. Ele parou e sorriu-lhe, a garganta um pouco apertada com a lembrança. Ele tornava o meu pai real para mim. E eu sentia falta dele mais do que nunca, porque sabia um pouco sobre o que estava a perder. Mas tinha de saber. Algumas pessoas dizem que não podemos sentir saudades do que nunca tivemos, que é melhor não saber de nada. Brianna ergueu a chávena, os olhos azuis, firmes sobre a borda. Algumas pessoas são tolas ou cobardes. Ele despejou mais whisky na sua chávena, virou a garrafa para ela, erguendo a sobrancelha. Ela levantou a chávena sem fazer comentários e ele serviu-a do whisky. Ela bebeu e pousou a chávena. E a tua mãe? Perguntou ela. Eu tinha algumas memórias dela. Tinha quase 5 anos quando ela morreu e havia caixas na garagem. Ele inclinou a cabeça em direção à janela. Todas as coisas dela, as suas cartas. É como o meu pai disse, todos precisam de uma história. A minha estava ali. Eu sabia que se alguma vez precisasse, poderia descobrir mais. Ele observou-a durante um longo momento. Sentes muito a falta dela? Perguntou ele. Da Claire? Ela olhou para ele, assentiu brevemente e bebeu. Depois segurou o copo vazio para que fosse enchido. Estava com medo de ver, disse ela, os olhos fixos no fio do uísque a cair no copo. Não é só sobre ele, é sobre ela também. Quero dizer, conheço as histórias dele, de Jamie Fraser. Ela falou-me muito sobre ele, muito mais do que alguma vez encontrarei em registros históricos, acrescentou ela, numa tentativa mal-sucedida de sorrir. Respirou fundo. Mas a minha mãe, primeiro tentei fingir que ela tinha ido fazer uma viagem e depois quase não consegui convencer-me mais disso. Tentei acreditar que ela tinha morrido. O seu nariz escorria, pela emoção, pelo whisky ou pelo calor do chá. Roger agarrou o pano da louça pendurado perto do fogão e atirou-lhe por cima da mesa. Mas ela não está morta. Agarrou no pano e secou o nariz com raiva. Esse é o problema. Tenho de sentir saudades dela sempre. E sei que nunca mais a vou ver. Mas ela nem sequer morreu. Como posso fazer o luto? Quando penso, quando tenho esperança que ela está feliz onde está. Quando eu sou responsável por ela se ter ido embora. Bebeu o resto do líquido, engasgou-se ligeiramente e recuperou o fôlego. Olhou para Roger fixamente com os olhos azuis, como se ele fosse o culpado pela situação. tanto quero saber, entendes? Quero encontrá-la, encontrá-los, para saber se ela está bem. Mas não paro de pensar que talvez eu não queira descobrir. Porque e se eu descobrir que ela não está bem? E se eu descobrir algo horrível? E se descobrir que ela está morta? O que ele está? Bem, isso não importaria tanto. Talvez porque ele já está morto de qualquer maneira. Ou estava. Ou... Mas tenho de saber. Eu sei que tenho de saber. Ela bateu com a chave na mesa, na frente dele. Mais. Ele abriu a boca para lhe dizer que ela já tinha bebido mais do que deveria. Mas, ao olhar-lhe para o rosto, mudou de ideias. Calou-se e serviu-lhe mais whisky. Ela não esperou que ele acrescentasse chá e levou a chave na boca e bebeu um gole grande e depois mais outro. Tossiu, engasgou-se e colocou a chave na mesa, os olhos marejados de lágrimas. Então, estou à procura. Ou estava. Mas quando vi os livros de meu pai e a sua caligrafia, tudo me pareceu errado. Tu achas que estou errada? Perguntou ela, olhando de soslaio, com os olhos marejados de lágrimas. Não, querida, disse ele delicadamente. Não estás errada. Estás certa, tens de saber. Eu vou-te ajudar. Levantou-se e agarrando-a por baixo dos braços, ajudou-a a levantar-se. Mas agora acho que talvez fosse boa ideia descansares um bocadinho, está bem? Levou-a pela escada acima e acompanhou-a até meio do corredor, quando ela de repente se libertou dele e precipitou-se para a casa de banho. Ele encostou-se à parede do lado de fora à espera pacientemente que ela saísse. O rosto de Brianna estava da cor do gesso envelhecido, acima do lambril. Que desperdício de Glen Morangi, disse ele, segurando-a pelos ombros e levando-a para dentro do quarto. Se eu soubesse que estava a lidar com uma bêbada, teria servido uma bebida barata. Ela deixou-se cair na cama e permitiu que ele a descalçasse e lhe tirasse as meias. Virou-se para a cama, ficando de bruços, o tio Angus na dobra do seu braço. Eu disse-te que não gostava de chá, disse ela, e adormeceu em segundos. Roger trabalhou durante uma ou duas horas sozinho, separando livros e fechando caixas. Estava uma tarde silenciosa e escura, sem som, além do cair suave da chuva e o uche causado pelos pneus de um carro na rua. Quando a luz do dia começou a diminuir, ele acendeu os candeeiros e atravessou o corredor até à cozinha, para lavar as mãos sujas do pó dos livros. Uma panela enorme de canja de frango com alho francês, cremosa, borbulhava no fogão. O que é que Fiona dissera para fazer em relação à canja? Aumentar o lume? Desligar? Juntar-lhe mais coisas? Ele olhou para a panela com dúvidas e achou melhor deixá-la como estava. Limpou os restos do chá improvisado. Lavou as chávenas e secou-as e depois pendurou-as cuidadosamente nos ganchos do armário. Eram peças que restavam do velho conjunto com o estampado de salgueiro que o reverendo tinha desde que Roger se lembrava. As árvores chinesas, azuis e brancas, e os pagodes nas peças de cerâmica que não combinavam, adquiridas em promoções. Fiona teria tudo novo, claro. Ela forçara-os a ver fotos de revistas de porcelana, cristal e cerâmica. Brianna emitira sons de admiração. Os olhos de Roger tinham ficado vidrados de tédio. Ele imaginava que todas as coisas antigas iriam acabar numa venda de coisas em segunda mão. Pelo menos alguém dar-lhes-ia uso. Num impulso, agarrou as duas chávenas que lavara. Envolveu-as num pano de louça limpo e levou-as para o escritório, onde as colocou numa caixa que reservara para si. Sentiu-se completamente tolo, mas ao mesmo tempo um pouco melhor. Olhou à volta do escritório que estava vazio, exceto pela única folha de papel que permanecia no quadro de cortiça. Então a tua casa deixa de ser tua, Bem, ele deixara o celular há algum tempo, não deixara? Sim, isso incomodava-o. De facto, muito mais do que demonstrara a Briana. Por isso demorara tanto para esvaziar o presbitério, se fosse honesto consigo próprio. Sim, era uma tarefa hercúlea. Sim, ele tinha o seu trabalho em Oxford. E sim, os milhares de livros tiveram de ser separados com cuidado. Mas poderia ter trabalhado mais depressa, se tivesse querido. Com a casa disponível, talvez ele nunca terminasse o trabalho. Mas com a impetuosidade de Fiona antes e o fascínio de Briana depois, sorriu ao pensar nas duas. Morena baixa, de cabelo encaracolado, e viking alta, de cabelo ruivo. Provavelmente eram mulheres que conseguiam o que queriam dos homens. Mas estava na hora de terminar. Com seriedade, desprendeu as pontas da folha amarelada e tirou-a da cortiça. Era a sua árvore genealógica, escrita com a letra arredondada do reverendo. Mackenzies e mais Mackenzies, gerações deles. Ultimamente pensara em adotar o nome permanentemente, não só para o canto. Afinal, com a partida do pai, ele não tinha intenção de voltar muitas vezes a Inverness, onde as pessoas o conheceriam como Wakefield. Era para isso que servia a genealogia, para que Roger não se esquecesse de quem era. O pai conhecera algumas histórias, mas não mais do que os nomes da maioria das pessoas da lista. E não conhecera nem isso, a mais importante, a mulher cujos olhos verdes Roger via todas as manhãs ao espelho. Ela não estava na lista por algum motivo. O dedo de Roger parou perto do topo do quadro. Ali estava ele, a criança adotada. William Buckley Mackenzie. Entrega pais adotivos. O filho bastardo do líder de guerra do clã Mackenzie e de uma bruxa condenada à fogueira. Dougal Mackenzie e a bruxa Gaylis Duncan. Não era uma bruxa, como é evidente, mas algo igualmente perigoso. Ele tinha os olhos dela. Assim lhe dissera Claire. Será que ele havia herdado algo mais dela? Será que a habilidade assustadora de passar pelas pedras era passada a gerações de barqueiros e pastores respeitáveis sem que eles soubessem? Ele pensava nisso sempre que via agora o quadro e por esse motivo tentava não olhar. Gostava da ambivalência de Briana. Ele compreendia muito bem o limite entre o medo e a curiosidade, a necessidade de saber e o medo de descobrir. Bem, ele podia ajudar Briana a descobrir. E quanto a si? Roger enfiou o quadro numa pasta e guardou-a na caixa. Fechou a tampa e fez um X com fita adesiva na aba para fechar. Está feito, disse ele em voz alta, e saiu da sala vazia. Parou no topo da escada, apanhado de surpresa. Briana tinha tomado banho, encarando o geyser antigo com o esmalte rachado e a chama. Agora estava no corredor, só com uma toalha à volta do corpo. Caminhou pelo corredor sem o ver. Roger permaneceu imóvel, ouvindo os batimentos do seu coração, sentindo a palma da mão colar-se ao corrimão polido. Ela estava tapada modestamente. Ele já tinha visto mais do seu corpo com os calções e as blusas sem costas que ela usara no verão. Foi a fragilidade de como ela estava tapada que o excitou. Saber que poderia despi-la com um puxão rápido. Isso e saber que estavam sozinhos na casa. Dinamite. Deu um passo atrás dela e parou. Ela ouvira-o. Ela parou também. Mas demorou algum tempo a virar-se. Estava descalça, pés arqueados e de dedos compridos. As curvas esguias das suas pegadas molhadas estavam escuras na passadeira poída que cobria o chão do corredor. Ela não disse nada. Limitou-se a olhar para ele diretamente, os olhos intensos e semicerrados. Recostou-se numa janela alta, ao fim do corredor, o corpo formando uma sombra escura contra a luz cinzento clara do dia chuvoso lá fora. Se ele a tocasse, sabia como ela se sentiria. A sua pele ainda estaria quente do banho, úmida nas dobras dos joelhos, das coxas e dos cotovelos. Conseguia sentir o seu cheiro, os resquícios do shampoo, do sabão e do talco, o cheiro da sua carne, mascarado pelas notas florais. As pegadas dela na passadeira estendiam-se diante dele, uma série frágil de pegadas em sequência. Ele tirou as sandálias e pousou um dos pés descalços na marca deixada por ela. Estava fria contra a sua pele. Os seus ombros ainda tinham gotas de água, combinando com as gotas na janela atrás dela. Como se ela tivesse entrado depois de ter estado à chuva. Ela ergueu o olhar à medida que ele se aproximava e, com um gesto, deixou a toalha que lhe envolvia a cabeça cair. As serpentes bronze dos seus cabelos resvalaram a brilhar, molhando-lhe o rosto. Não era uma beleza como Górgona, mas a de um espírito da água, trocando de forma, de cavalo com crina de serpente para mulher mágica. Kelpie, sussurrou ele na curva do rosto dela. Nota: Kelpie, espírito aquático, geralmente com forma de cavalo, cujo prazer consiste em afogar os viajantes. A fim de nota. Pareces saída de um incêndio nas terras altas. Ela envolveu-lhe o pescoço com os braços, soltando a toalha. Só a presença dos seus corpos um no outro a mantinha presa. As costas dela estavam nuas. O ar frio da janela eriçava-lhe os pelos do braço, apesar de a pele dela aquecer a palma da sua mão. Ele quis envolver-lhe o corpo com a toalha, protegê-la, tapá-la do frio. Ao mesmo tempo queria que os dois se despissem, ficar com o calor dela para si e dar-lhe o seu próprio calor mesmo ali, no corredor frio. Quente, sussurrou ele. Meu Deus, tu estás quente. Os seus lábios moldaram os dele. Já somos dois. E tu não tomaste banho, Roger. A sua mão estava pousada na nuca dele, com os dedos frios. Ela abriu a boca para dizer algo, mas ele beijou-a, sentindo o calor úmido passar pelo tecido da sua camisa. Os seios dela eriçaram-se contra ele. E ela abriu a boca. O tecido castanho da toalha escondia o contorno dos seus seios, das mãos dele, mas não da sua imaginação. Ele conseguia vê-los na sua mente, redondos e macios, com aquele balançar leve e encantador da carne arredondada. Baixou a mão, levando-a às nádegas nuas. Ela mexeu-se, perdeu o equilíbrio. E os dois caíram de uma maneira estranha, agarrando-se um ao outro num esforço para se equilibrarem e manterem de pé. Roger caiu de joelhos no chão, arrastando-o consigo. Ela inclinou-se e caiu, aterrando de costas, a rir-se. Ei! Ela agarrou a toalha para abandonar logo a seguir, quando ele se colocou em cima dela, beijando-a outra vez. Ele estava certo a respeito dos seios dela. O que ele segurava estava agora nu, cheio e macio, o mamilo duro no meio da palma da sua mão, dinamite, e o pavio estava aceso. A outra mão estava na coxa dela, por baixo da toalha, suficientemente perto para ele sentir os pelos úmidos roçarem o seu dedo. Meu Deus, de que cor seriam? Ruivos, como ele imaginara? Bronze ou cobre, como o cabelo da cabeça? A sua mão foi mais além, louca para tocar a pele macia, lisa e cheia que conseguia sentir tão perto. Com um esforço que o deixou zonzo, parou. A mão dela estava no braço dele, puxando para baixo. Por favor, sussurrou ela. Por favor, quero que continues. Ele sentiu-se oco como um sino. Os batimentos do seu coração ecoavam-lhe na cabeça e no peito, e dolorosamente entre as suas pernas. Fechou os olhos, respirando, pressionando as mãos contra a fibra grossa do tapete, tentando apagar a sensação da pele dela, até que a agarrasse novamente. Não, disse ele. E a sua voz pareceu-lhe bastante fraca e rouca, até para si mesmo. Não, não aqui, não desta maneira. Ela sentara-se com a toalha azul escura envolvendo-lhe as ancas, como uma sereia das ondas. Arrefecera. A pele estava pálida como mármore sob a luz cinzenta, mas um arrepio eriçava-lhe os pelos dos braços, seios e ombros macios. Ele tocou-lhe, pele áspera e macia, e passou-lhe os dedos sobre os lábios, sobre a boca larga, o gosto dela ainda nos seus lábios, de pele limpa e de pasta de dentes, e uma língua macia e doce. Melhor, sussurrou ele. Quero que seja melhor a primeira vez. Permaneceram ajoelhados, olhando um para o outro, o ar entre eles preenchido pelas coisas não ditas. O pavio ainda estava aceso, mas a chama era agora menor. Roger sentiu-se enraizado onde estava. Talvez fosse a górgona, afinal. Naquele momento sentiu o aroma de leite quente a subir pelas escadas e os dois sobressaltaram-se. Está alguma coisa a queimar-se, disse Brianna, e tentou apressar-se em direção à escada, colocando a toalha à volta do corpo desajeitadamente. Ele agarrou-lhe o braço quando ela passou por ele. Estava fria, ao toque, fria, no corredor vazio. Eu trato disto, disse ele. Vai-te vestir. Ela lançou-lhe um olhar rápido e virou-se, entrando no quarto de hóspedes. Fechou a porta e ele correu pelo corredor, descendo a escada à pressa em direção ao cheiro de desastre, sentindo a palma da mão arder, onde a havia tocado. No andar de baixo, Roger limpou a sopa entornada, repreendendo-se a si mesmo. Onde estava ele com a cabeça ao atacá-la como um salmão ensandecido na rota da desova? Arrancando-lhe a toalha, atirando-a para o chão? Meu Deus, ela devia pensar que ele era um violador. Ao mesmo tempo, o calor que lhe enchia o peito não se devia nem à vergonha, nem à temperatura do fogão. Era o calor latente da pele dela que ainda o aquecia. Eu quero que tu continues, dissera ela com sinceridade. Ele já estava bastante familiarizado com a linguagem corporal para reconhecer o desejo e a entrega quando os via. Mas o que sentira naquele breve momento, quando o corpo dela despertou para o dele, foi muito além do que conhecia. O universo havia mudado, com um ligeiro e decisivo clique. Ele ainda ouvia o eco nos seus ossos. Ele desejava. Ele desejava por completo. Não só na cama, não só o corpo. Tudo, sempre. De repente, a injunção bíblica, uma carne, parecia algo imediato e muito real. Eles tinham quase sido isso, no chão do corredor. E parar como ele tinha feito fez com que se sentisse repentina e peculiarmente vulnerável. Ele já não era uma pessoa completa, mas apenas metade de algo ainda não formado. Despejou os restos da sopa arruinada na pia. Não importava, eles jantariam no pub. Era melhor sair de casa e afastar-se da tentação. Jantar, uma conversa casual, talvez um passeio perto do rio. Ela queria ir à missa da noite de Natal. Depois disso, ele perguntar-lhe-ia. Tornaria a situação formal. E ele sabia que ela aceitaria. Então regressariam a casa, para uma casa escura e privada. sozinhos, numa noite de sacramento e segredo, com o amor recém-chegado ao mundo, e ele abraçá-la-ia e levá-la-ia para o andar de cima, numa noite na qual o sacrifício da virgindade não seria a perda da pureza, mas o nascimento da alegria sem fim. Roger apagou a luz e saiu da cozinha. Atrás dele, esquecida, a chama do gás queimava azul e amarela no escuro, ardente e constante, como as chamas do amor.